Você que é o que há de errado com você. Não é o álcool, nem as drogas, nem nenhuma das merdas que aconteceram na sua carreira, nem quando você era criança. É você. Entendeu? É você. Quem eu era? Quem eu sou? Fiz tanta merda e nada me restou. Não importa o que eu faça, nada me completa. Respiração trava e o meu peito aperta. Meus erros me perseguem, me puxam pra baixo. E eu sei que eu sou o culpado. Não dá pra melhorar, pois eu já nasci envenenado. Meus pais eram exclusões, então quem mais seria gerado? Além de um bêbado irresponsável. Oh, oh, oh, oh. Eu sei que eu sou merda, narcisista, alcoólatra, egoísta. Mas no fundo, será que eu sou bom? Fale agora, por favor. Daiane, me diga que eu sou bom. O silêncio machuca minha alma, como o fim de temporada. Eu queria ser feliz que nem você, mas não sei se posso e nem se consigo. Sem opinar, but eu te invejo por isso. Quando aconteceu o que sempre acontece, cê não me conhecia, se apaixonou por mim e agora me conhece. Foi um mal, entendi. Jalote, me desculpa. Eu não transei com ela, mas por que sinto culpa? Eu sei que preciso de ajuda. Me diz o que fazer quando você pisa na bola e comete um erro que não dá pra superar. Eles falam, siga em frente e só foque no agora. Fiz isso a vida toda e olha onde eu vim parar. Prêmios não preenchem o vazio que eu tô sentindo. Porque nada melhora ou ao menos fica mais fácil. A Sarah Lynn tá morta e é sua culpa se fudido. Eu sou o único culpado. Mas por que somos uns? Porque destruímos o que tocamos. A Holly Rock era a única coisa que eu tinha depois de tantos anos. Eu consegui ficar sóbrio, mas eu sei que era só questão de tempo pra eu fuder tudo outra vez. Eu vejo um desfecho com aqueles que já não estão mais vivos, mas que penso todas as vezes. E lá eu pude perceber que eu tenho outras tentativas de mudar, se alguém melhor. Afinal, essa é minha vida. Daqui a uns meses eu vou bater o meu recorde de sobriedade. É, isso já é alguma coisa a almejar, mas depois disso Depois disso, você bate o seu recorde de novo. Todo dia você bate um recorde diferente. Claro. Sei que eu sou merda, narcisista, alcoólatra.